A mina quer dançar, dançar. A mina quer meter a mão. A mina quer dançar, dançar. A mina quer meter a mão. Uma mão na cabeça e outra no popozão. Uma mão na cabeça. A mina quer dançar, dançar. A mina quer meter a mão. A mina quer dançar, dançar. A mina quer meter a mão. Uma mão na cabeça e outra no popozão. Uma mão na cabeça. Conheci uma potranca tão linda, que tesão. Quando eu vi ela dançando, quase me deixou doidão. Ai meu Deus, que dança é essa? Que abala a multidão. Ela me disse, você não sabe a dança do meter a mão. Uma atrás da outra, com a mão na bundinha e a outra na coxa. Popozuda linda, requebra assim que você me excita. Uma atrás da outra, com a mão na bundinha e a outra na coxa. Popozuda linda, requebra assim que você me excita. A mina quer dançar, dançar, a mina quer meter a mão. A mina quer dançar, dançar, a mina quer meter a mão. Uma mão na cabeça e outra no popozão. Uma mão na cabeça.